percebes que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre dia solitário sem ter feito o que eu queria. Que a injustiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face se já fui machucado brutalmente. Eu sou a peça da lei. Obrigada a você. Um beijo, Mercedes.